que é o processo histórico, a visão de casamento, de procriação, de família, né? Os diversos tipos de acasalamento, a família burguesa, depois até chegar na família mais aqui do século passado, aquela família tradicional, do homem provedor, a mulher cuidava dos filhos, né? E agora, da década de 70 para cá, essa inversão que houve, quando a mulher, desde a Segunda Guerra Mundial, quando tem que se emancipar por conta da necessidade de sobrevivência, vai para as ocupações, depois vai para a profissionalização e faz esse movimento muito saudável, e que o homem custou entender isso enquanto classe, e fazer um movimento inverso, entrar um pouco no lar e fazer esse mecanismo de equalização, né? De você dar um tom de equilíbrio. A mulher que estava dentro começou a sair, o homem que estava fora custou a entrar. Mas agora eu acho que nesse formato ele já conseguiu se consolidar, né? A necessidade do homem assumir não só um papel de pai, mas assumir um papel de mãe, de pai emocional, e a mãe não só assumir um papel de mãe, mas uma pessoa que é capaz de prover também a sua família economicamente e levar a sua graciosidade, a sua emocionalidade para o lar. Isso falando enquanto classes e dentro da nossa cultura ocidental aqui, que tem esse corte. Acho, na segunda questão, portanto, que é o que eu estou querendo responder, que a mulher ela tem um papel importante, mas não é mais importante do que o homem da família, porque é sistêmico. A mulher tem muito mais habilidades. Do ponto de vista emocional, a responsabilidade maior é dela, porque, genericamente, tem as exceções, ela lida melhor com a emoção, ela trafega melhor, ela expressa-se melhor, ela comunica melhor, ela lida melhor com o orgulho, né? O homem, ele tem maiores travas, maiores dificuldades. E nesse movimento, acho que tem um processo de complementariedade necessário a ser estabelecido aí, no beneficiamento dessa mudança de padrão, que é o homem poder trazer a sua experiência máscula, o seu, como diz André Luiz, o seu senso operativo, administrativo, né? Trazer um pouco da sua racionalidade, da sua objetividade, do seu pragmatismo para o lado, da sua objetividade, e a mulher com a sua subjetividade, com a sua emocionalidade, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, fazer um movimento de profundo encaixe, que os filhos se beneficiariam profundamente. Mas não é um encaixe para um trazer um conteúdo para o filho, o outro trazer o outro. Não, é para que o casal troque isso. Para que eu, enquanto homem, comece a desenvolver minha sensibilidade, a minha emocionalidade, para que ela comece a desenvolver o senso de praticidade, seja racional. E nesse encaixe está uma grande revolução do casamento, no qual a complementariedade, ela funciona potencializando os dois que são diferentes num movimento que é um movimento de crescimento dos dois. Porque não é mais esse ou aquele, apenas são diferentes. O jeito com que eles encaixam e trocam permite que nós possamos, enquanto espíritos, estar nos apropriando das nossas forças sexuais feminis e viris. Seja eu como o homem, seja eu estando como no papel de mulher. Eu vou desenvolvendo enquanto espírito. E eu estou tendo essa oportunidade de desenvolver já na convivência com a mulher, a partir do que a mulher me passa, do que eu aprendo com ela. Eu me lembro que, no ano de 1979, quando fui em um congresso de homeopatia em Petrópolis, eu vi uma cena que fiquei escandalizado, porque bateu de frente com a minha cultura paraense, machista. Eu vi do congresso com um colega médico, colega espírita hoje, um companheirão, na época fazendo homeopatia. E aí, quando ele chegou em casa, a esposa disse assim, vá dar uma madeira para o nosso filho. Ela foi, sentou na sala, ficou sentado na sala, eu estava sentado na sala, e ele pegou, foi dar uma madeira para a criança, eu achei aquilo absurdo, tipo, como é que ela fica sentada, e ele vai, eu comi um machismo, 100%, 101% de machismo. Depois, no outro lance, ela disse assim, vá trocar a fralda dele. Trocar a fralda, ele foi trocar a fralda, obedeceu. E eu fiquei escandalizado, achando que aquela família toda era disfuncional, eu com toda a minha disfuncionalidade, né? Achando que aquilo estava tudo de cabeça para o ar. Aí, em um dado momento, lá pelas tantas, eu fui ver a casa, quando eu fui ver a casa, o dono da casa é que estava lavando a louça e fazendo a comida. Eu digo, ah, onde eu fui me meter?